Puxa, que bom ter você aqui para o nosso podcast Fundamentos Bíblicos em Hinos e Cânticos Tradicionais Cristãos. Estamos em nossa 11ª edição tratando de estado mental padrão. Se você não ouviu falar dele ainda, escute um pouco mais e a gente vai aprender sobre isso. O cântico que iremos cantar hoje, ouvir e meditar, está no hinário Hinos e Cânticos, é o de número 406, e o estribilho, uma parte dele fala: meditai no seu amor, meditai no que ele fez. É no estribilho que vamos dar mais atenção, e nós vamos ouvir então a primeira estrofe e o estribilho agora, neste nosso programa onde cantamos uma canção e meditamos sobre ela. Levantai-vos, moços crentes, para anunciar Jesus como Salvador do mundo, verdadeiro guia e luz. Despertai-vos, levantai-vos, despertai-vos, levantai-vos. Não há tempo que perder, se quereis servir a Cristo, tendes muito que fazer. Meditai no seu amor, meditai no que ele fez, pela morte no Calvário, resgatou-nos de uma vez. Estado mental padrão é aquilo em que você está pensando quando não está pensando em mais nada. Um exemplo: você está na fila de banco e há 20 senhas na frente da sua até você poder pagar o seu boleto. Outro exemplo: você está lavando a louça, enxugando a louça, está cozinhando. Algo simples, arroz talvez, algo que demore um pouquinho, mas que é simples. Sempre há espaço aí para a mente divagar, para a mente partir para horizontes distantes, para andar sobre a lua. Quando a sua mente tem a oportunidade de marchar sobre a lua, onde ela está, eu não arrisco dizer, você possivelmente irá concordar que, em regra, não estamos pensando em nada de útil ou nada de bom. Mas quando somos crentes, o convite é meditar no seu amor, meditar no que ele, Jesus, fez. É engraçado quando você está andando de ônibus e, em vez de colocar um fone de ouvido ou jogar algum joguinho, um aparelho portátil, você olha para fora e admira as coisas, ou não olha para lugar nenhum, até fecha os olhos e pensa em Jesus, pensa em sua obra, às vezes sem conhecer uma passagem específica, simplesmente pensa: Jesus me resgatou, que verdade maravilhosa. Pode parecer piegas, pode parecer muito piedoso, santíssimo, algo impossível, mas eu testemunho que graças a Deus, literalmente graças a Deus, é possível. E vamos ler apenas duas passagens hoje. Temos em Filipenses, no capítulo 4, o versículo 8: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou nisso esteja o seu pensamento, como diz uma tradução. Já pensou os nossos pensamentos estarem sempre em tudo que é bom, agradável, que tem algum louvor, que tem alguma virtude? É o que nos diz que devemos fazer em Filipenses 4:8. E aí podemos cometer muitos erros se a gente está com o coração ansioso, pensando na conta que a gente tem que pagar, só porque tendo no banco a gente fica ansioso por aquela conta que está em nossas mãos. Ou se a gente está indo para o trabalho, a gente pensa em tudo o que nos espera ali, que temos que fazer e que é muito difícil. Tanta coisa para pensar. E para pensar em algo bom, puro, honesto, que é com virtude e louvor, não temos muitas opções. E a melhor opção é Cristo, em sua palavra. Aí não temos medo de errar, sempre será um pensamento que nos agrada, que nos dá alegria. e que honra a Deus. Aliás, esse é o cerne da vida cristã: viver para a glória de Deus e, consequentemente, com a nossa alegria. Viver para a glória de Deus e nossa alegria. Assim, anunciamos o Evangelho pelas nossas vidas, pelas palavras da nossa boca, agradando a Deus e sendo alegres também em viver com Ele, tanto que temos a capacidade de, sendo consumidos pela Bíblia, contaminados, no bom sentido, pela Bíblia, de tanto estar em contato com ela, que os nossos pensamentos sejam formados por ela, e aí estaremos com pensamentos bons. Já pensou um estado mental padrão? Você pensar aquilo que é bom quando não tem mais nada para pensar? Quando tua mente está divagando num domingo à tarde, na verdade, esse divagar é algo bom, algo que agrada a Deus e que te dá alegria? É possível com Cristo. Meditar no seu amor, meditar no que ele fez. A segunda passagem e última, Romanos, capítulo 1. Alguns versículos, a partir do versículo 22 até o versículo 28, que é a chave. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso, ou, como diz uma tradução, a uma disposição mental reprovável, fazendo coisas que não convêm. Então, o segredo para poder meditar no seu amor, meditar no que ele fez, isso não é para ser um teste de santidade, não é para ser um esforço brutal, muito menos algo que não seja um peso, um desagrado, é para ser algo bom. O segredo é ter a palavra no coração. Afinal, o crente tem o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo morando em nós. Somos templo de Deus. Nosso corpo é templo do Deus vivo, pela morada do Espírito Santo. E a espada do Espírito é a palavra. Isso está em Efésios, capítulo 6. Se o Espírito em nós tem a espada para lutar, a espada para estar ativo, feliz, vivo, que é a palavra que nos lava, nos santifica, nós podemos meditar em Deus, mas não só ter a palavra, acabamos de ler, importar-se em ter conhecimento da palavra também, mas importar-se em ter conhecimento de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 28. Se a gente não se importa em ter conhecimento de Deus, aí está o que Deus faz. Nos entrega a uma disposição mental reprovável. E nossos pensamentos estarão nas coisas da terra, estaremos nos distraindo quando não tivermos mais nada para pensar. Nossos pensamentos não estarão em coisas puras, boas. Se há algum louvor e se há alguma virtude nisso pensai, não estaremos podendo obedecer a isso, porque não nos importamos em ter conhecimento de Deus. E é interessante também, porque em Lucas 12, que é uma beneficência de Deus, que ele não vai nos dar nada se a gente não estiver disposto a obedecer. Ele diz: aquele a quem muito foi dado, também muito será exigido. Mas a quem pouco foi dado, pouco será exigido. Se nós não temos muito conhecimento da palavra de Deus, provavelmente é porque não estamos dispostos a obedecer. Ou até mesmo já provamos que não estamos dispostos, porque o pouco que conhecemos, já não obedecemos. E Deus não dá mais, porque senão ficaríamos ainda mais culpados aos seus olhos. Sim, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e o Espírito de Deus não vai nos revelar essas maravilhas se nós estivermos com o coração distante dele. Pelo contrário, nos dará um estado mental padrão, como é o nosso título, ou então uma disposição mental reprovável, ruim, não condizente com o padrão divino. Vamos nos alegrar em Cristo para glória e honra dele e para a nossa alegria? Vamos, né? Então vamos meditar no que ele fez. Levantai-vos vossos trentes, pois...